pior foi a seleção brasileira de futebol perder para os nossos irmãos, fazendo o inédito ouro olímpico ser adiado novamente. Com a atuação pífia, a seleção brasileira foi derrotada pela Argentina por 3-0.